O codependente, que são os membros da família, vai para outros grupos e participam. Momentos, os toxicômanos anônimos, por exemplo, tem os momentos juntos e os momentos separados. Por quê? Porque hoje não dá para mais separar o boi de piranha da boiada. Não dá para taxar alguém como ovelha negra. Não dá para dizer que o problema é no dedo, não é em mim. É na ponta do meu ser. O problema sou eu, está em mim, pelo menos. E se manifesta através do meu dedo. O problema está na família e ela potencializa um processo depressivo que se coloca num filho adolescente. Ou ela gera de tal ordem um desconcerto que uma filha começa a se inclinar para a bebida alcoólica e vai exagerando e vai rompendo todos os limites e regras que pretensamente aquela família tentou construir com ela à guisa de saúde e de paz. Ela vai rompendo. Trabalhando na área da comunidade, quando nós percebemos na escola, quando um aluno, por exemplo, ele está muito agressivo, está desrespeitando o professor, ou então ele enfrenta o orientador educacional, ele é capaz de ir com o diretor da escola, estabelecer uma atitude de desafiante, por exemplo, logo, quem tem esse olhar mais abrangente se pergunta, em que costas este aluno está montado? Não tem um aluno que assuma uma posição de reverência estúpida dentro de uma escola, que não tenha um adulto por trás lhe dando suporte. É que o comportamento individual de um ser, ele está agregado a um processo cultural do grupo do qual ele faz parte. E o grupo mais fundamental para uma sociedade chama-se família. Então, a nossa família, ela não está legal se tem algum membro que denuncia isso e que a gente não gosta de olhar, a gente teima em querer caracterizá-lo como doente e se excluir. Eu atendo famílias, terapeuticamente, e percebo o quão difícil é para a família admitir que aquela problemática de um dos membros é parte dela. Esse ato de amor, de socializar o problema para socializar a solução, é muito difícil. Nós sempre procuramos manter uma atitude desculpista, cômoda, e colocamos o problema fora de nós, mesmo quando é dentro da família. Olhar, portanto, a nossa família e darmos conta se o sistema está funcionando bem ou não, nós o reconhecemos. Quando percebemos se tem esses sinais, sinais esses que se caracterizam às vezes por uma violência doméstica, pelo um abuso de aditivos alcoólicos, que se manifesta às vezes com relacionamento extraconjugais. É muito difícil encontrar um relacionamento extraconjugal se não há precariedade no relacionamento conjugal. Não há espaço para uma terceira pessoa se o relacionamento conjugal é um relacionamento denso, de boa capacidade de interação, de contato, efetivo, afetivo, não há espaço. Quando surge uma terceira pessoa ameaçando, é porque há lacunas e há uma fragilização dessa relação e há, às vezes, um deslize deste ou daquele parceiro para um relacionamento extra, é porque já na intimidade do lar, um casamento mal cuidado, uma família que não está sendo bem considerada. Às vezes, esse sintoma está posto naquele membro que sai para o shopping e compra. Ele quer comprar as suas necessidades afetivas. Ele compra o que ele já tem. Ou então compra de muito, que é muito comum no compulsivo. Mas, meu bem, por que você comprou 4? Não, porque estava em promoção. Né? Estava baratinho. Não é porque estava baratinho, é a necessidade de preencher o vazio. Às vezes, não é no shopping, às vezes é em casa, diante do prato. A compulsão alimentar, quantas vezes ela traz embutida dentro de si a falta do afago, do aconchego, a falta de cumplicidade. Então, a garota vai e se debruça no prato e tenta preencher um vazio. Se meu bem, você está com fome? Eu disse, não,